Panorama Agrícola para 5 de outubro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quarta-feira, 5 de outubro de 2011, noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: quem se isola vai contra toda a sabedoria prática. Na entrevista de hoje você confere: EPAGRE reúne técnicos em videira para buscar soluções à morte das abelhas. E no noticiário, ações contra as cheias no Vale do Itajaí. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Antes de construir, peça informações ao órgão legislador da sua região e faça um planejamento orçamentário para evitar surpresas desagradáveis no custo da obra. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Esta semana, de 3 a 7 em Videira, o Parque Ecológico Cidade das Abelhas, a EPAGRE, enfim, reúnem técnicos apícolas para transmitir informações colhidas no 42º Congresso Internacional de Apicultura, realizado na Argentina. O médico veterinário Walter Miguel esteve lá e pode antecipar aqui para o ouvinte alguns dos detalhes que serão discutidos nesta reunião em Videira, focando principalmente a questão da mortalidade das abelhas. É isso, Walter Miguel? Exatamente. Cumprimentando os ouvintes, nós gostaríamos de repassar as informações. Estivemos lá nesse congresso mundial, eu representando aqui a unidade responsável pelo projeto estadual de apicultura, e mais o Enio Sesconeto, que é o técnico que está trabalhando com apicultura na região do Planalto Norte, com licença do secretário, do governador, e também com um grande esforço da direção da EPAGRE, nós conseguimos em curto espaço de tempo a aprovação da nossa ida. E isso eu acredito que vai significar um marco para a apicultura catarinense, onde nós podemos comprovar que em termos de tecnologia o Estado não perde muito em termos do que existe nos outros países, do que existe no mundo. Mas em termos de informação, de manejo e situação sanitária do nosso plantel, nós podemos constatar que estamos aproximadamente 10 anos atrás no desenvolvimento da apicultura com relação à Argentina. Para vocês terem uma ideia, a situação vivenciada hoje pelo nosso estado, ela em 2001, ela se deu na Argentina, com perdas massivas de colmeias, com uma situação bastante desanimadora para os apicultores, mas com uma ação muito intensa em parceria do Estado com o apicultor, eles conseguiram dar a volta por cima e diminuir e muito as suas mortalidades. Bem, em Santa Catarina as abelhas estão morrendo por quê, Walter Miguel? Basicamente são três fatores. Poderíamos dizer que o principal deles é a questão do manejo sanitário, que realmente falta para os nossos apicultores. Eles realizam os manejos comuns, os manejos do dia a dia, troca de favo, uma porção de situações, mas alguns aspectos específicos, como o cuidado quando você está com uma doença, uma colmeia com um problema, você não passar um quadro dessa colmeia para uma outra colmeia, o uso do próprio formão. Então, essas questões que são preocupantes. Outro aspecto é a questão de nutrição. Nossas abelhas estão passando por uma deficiência nutricional muito importante. Por que essa deficiência nutricional? Primeiro, porque nós temos enfrentado o inverno e verões muito atípicos, ou muito chuvosos, ou muito frio. Depois, nós temos problemas também com relação a essas grandes monoculturas, eucaliptos, milho, soja, enfim. O pólen dessas culturas não traz toda a necessidade biológica que a abelha precisa. E o terceiro aspecto que nós poderíamos dizer, além da saúde das abelhas, além da questão de nutrição, são as questões das doenças das abelhas. Realmente nós estamos enfrentando alguns problemas, com acros, que é a varroa, alguns problemas as análises laboratoriais têm demonstrado isso, e principalmente os pesticidas. Produtos que são utilizados na lavoura estão causando problemas sérios nas abelhas, mortalidade direta, ação do produto direto nas abelhas, isto é, a abelha está voando, ela acaba entrando em contato com esses produtos que são normalmente passados via aerosol, ou esses produtos estão na flor onde a abelha vai lá, e até mesmo no uso da água pelas abelhas, que elas vão, reservam-se e podem estar contaminando o pólen e as larvas e matando nossas abelhas. Bem, esperamos então que esse problema possa ser contornado para o bem da apicultura em Santa Catarina a partir dessas informações que você traz da Argentina e que estão sendo repassadas para os técnicos da IPAGRE em Videira durante esta semana. Também há problemas de parasitas, de vírus, né? Provocando morte de abelhas, Walter Miguel? Exatamente. Nós poderíamos dizer que existem muitos fatores consorciados. Não é só a varroa que mata a abelha. Não é só a diarreia que mata as abelhas. Não é só o vírus. Além dos fatores da interação entre esses agentes, tem a interação também com o meio ambiente e a interação também com os manejos errados. Então, essa reunião que nós estamos realizando, ela vem muito a calhar. Nós vamos elaborar uns planejamentos regionalizados. Por exemplo, a região do extremo oeste não enfrenta o mesmo problema que a região sul. Então, nós não podemos fazer um planejamento estadual com ações e com estratégias globalizadas. Nós vamos ter que selecionar ações específicas para a região oeste, ações específicas para as regiões que têm problemas e discutir muito essa questão das novas tecnologias. Estamos, inclusive, trazendo contatos do exterior para elaborarmos parcerias com o Instituto Tecnológico da Argentina, o INTA, de agropecuária, que é semelhante à nossa Embrapa. Já existe um convênio mãe com outras atividades agropecuárias e nós queremos, via IPAGRE, fortalecer esse tipo de convênio para que nós possamos ter esse intercâmbio tecnológico. Nós temos que descobrir novas pedras para nós podermos caminhar sobre elas. Nós temos que aproveitar a experiência que foi utilizada pela Argentina e acharmos o atalho. Mas, sempre volto a repetir, a interação técnica, porque só a IPAGRE, só a SIDASC não resolve o problema. Só o apicultor não resolve o problema. Então, essa interação entre as três partes, a questão da vigilância sanitária, que cabe à SIDASC, a questão sanitária, que cabe à SIDASC, a questão da extensão, que cabe à IPAGRE, e a interação com o apicultor, a vontade de fazer o correto, nós temos certeza que em curto espaço de tempo nós vamos estar com um outro panorama em termos de apicultura. E volto a dizer, se me permite mais um tempinho, que Santa Catarina está arrancando na frente nesse processo. Enquanto os outros estados, inclusive fronteiras com Santa Catarina, ignoram ou dizem que não existem problemas, eles estão empurrando a sujeira para baixo do tapete. Uma hora eles vão tropeçar no monte. Santa Catarina, não. Nós reconhecemos que temos problemas, então vamos enfrentá-los com muita responsabilidade, muito profissionalismo, para que o nosso apicultor possa ter os resultados o mais breve possível de voltar a encarar a apicultura como um bom negócio que ele é. Perfeito. Nós agradecemos então ao médico veterinário Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, informações importantes para a apicultura de Santa Catarina. Muito obrigado, Walter Miguel, pela sua entrevista. Um abraço. É hora das notícias. Técnicos da Agência de Cooperação Internacional do Japão apresentaram para a IPAGRE Serã e Defesa Civil relatório de um ano e meio de trabalho com sugestões de ações para a prevenção de cheias no Vale do Itajaí. O trabalho inclui ações para o caso de recorrência de chuvas e enchentes em períodos de 10, 30 e 50 anos. No final de outubro, o governo do estado deve ir ao Japão decidir com a JICA o que fazer. A JICA é essa agência de cooperação internacional japonesa. O No caso da EPAGRE e CIRAM, a ideia é melhorar a rede de monitoramento e a previsão do tempo, com informação essencial à Defesa Civil e às comunidades. Dependendo do nível de correção que se deseja, as ações sugeridas pelos japoneses incluem a construção de barragens, desvios de rios, desassoreamento, ampliação dos cursos dos rios, canal extravasor no litoral, diques e até remoção de pessoas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.